Atlântida, Atlântida, Atlântida. Todo mundo tá ouvindo o melhor som da FM em todo o sul do Brasil. 1 da tarde, estamos chegando para fazer um pretinho básico bem querido, com nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Quero mandar um grande abraço pro meu querido amigo Leandro da Nova Skin, que esteve conosco. Aliás, não esteve conosco, mas esteve conosco em forma de chopp. Ontem à noite. Em forma de chopp! Churrasco da firma. Obrigado, Leandro. Querido, grande abraço. Irmão gênio desse. Próximo churrasco, queremos tu lá, maluco. Coca-Cola, comemore do seu jeito. Torcida da Sorte traz celular com TV grátis, mais claro chip, por R$549, só na Colombo. E os amiguinhos do Pretinho, todos já com suas camisas canarinho. É, mas não, só Porã, na verdade. É, só eu que tô torcendo pro Brasil aqui no programa, né? Vamos abrir, né? Que o pessoal tá torcendo pra outras seleções. Não é verdade, de jeito nenhum. Não é verdade. É que Da onde tu tirou essa informação? Eu me senti um estranho no ninho ao chegar no prédio da SAD. Será que a gente não tá de verde e amarelo? Eu me senti um estranho no ninho e assim, será que só eu vou torcer pro Brasil? É um canarinho estranho no ninho, né? Mas aí eu olho a decoração aqui no prédio da firma, a decoração. Só viu hoje, tá? Faz uma semana que tá toda decorada a firma. Só percebi hoje. Cara, o Porã é um exemplar fantástico do brasileiro. É verdade, não desiste nunca. Não, a ser estudado. Veio com a... Vamos falar literalmente, ele veio com a camiseta da seleção brasileira, uma manta do Brasil e um tênis verde e amarelo. Brasil! E a camiseta oficial do Brasil. Não foi comprada em qualquer lugar. Oficial. Eu sempre torci pro Brasil, né? O Brasil tá acima do Figueirense pra mim, porque eu desde criança, enfim, não tenho a tradição. Pra todos nós. Não tenho a tradição de futebol. Acredito que o Grêmio e o Inter... pra vocês estejam na frente do Brasil, não sei se isso acontece. Bom, aí eu tenho que... Não, mas é que assim, ó, ou do lado, sei sim, lá. Sim. Ok? É que, o que agora, que, desculpa, mim... só um rápido parênteses, desculpa, o que te chamou a atenção primeiro na vida, assim, no futebol? A seleção brasileira. Depois veio o teu clube do coração. Onde eu quero chegar é o seguinte, que mesmo pra mim, que tenho, assim, no Brasil, meu primeiro time, parece meio ridículo eu me vestir de verde e amarelo. Pois é, eu também tenho essa sensação, eu me sinto meio idiota botando uma camisa da seleção do Brasil, cara. Não, mas é a sensação, cara, não sabe de nada. É só a sensação. Eu acho bacana o cara vestido de verde amarelo. Eu não me sinto idiota, várias crianças e várias mulheres vestidas e achei bonito. Eu acho legal. Quem tem que usar. Cara, mas hoje é o dia. É que se não usar o verde e amarelo na Copa, cara, vai usar quando, né, cara? Eu acho 7 de setembro. Eu acho legal, mas desde que venha precedido de uma combinação. Entendeu? Tá exigindo demais o Porã. É que nós não combinamos. Se nós tivesse combinado, eu viria. Mas daqui a pouco ninguém combinou. Aí chega o Porã com essa indumentária toda, sozinho. Mas é o mínimo. Se eu fosse ver o jogo... Eu vim pra cá pra ver o jogo como se fosse na minha casa. Pois é. Se eu fosse pra ser na minha casa, eu ia estar assim e estar pior. Uma salva de palmas para o Porã. Ia estar sóbrio, né, Porã? Ia estar sóbrio em casa. É demais o Porã. Parece um dia que eu fui numa festa fantasia, todo fantasiado, cheguei lá, ninguém tava fantasiado. Isso, aí eu voltei pra casa e me desfantasiei e voltei pra festa, todo mundo fantasiado. Errei duas vezes na mesma festa, cara. Tá bem, cara, mas independente de se estamos com a camisa do Brasil, se não estamos com a camisa do Brasil, o KG, por exemplo, tá com a camiseta da Holanda, eu tô vendo ali a camiseta da Holanda por baixo da camisa, independente da camisa que nós estamos vestindo, nós somos hoje, é óbvio, torcedores da seleção brasileira. Por quê? Porque somos brasileiros, amigos. Sou brasileiro! Legal ainda é tu ver nas fachadas dos prédios, das lojas, as bandeiras, tu vê no carro os caras colocando as bandeirinhas na antena. Eu lembro ainda dos inesquecíveis mundiais, lá de bem atrás, quando os carros botavam nas antenas, quando os carros tinham antenas ainda, e não somente este artefato plástico. plástico que não consegue sintonizar rádio alguma. É verdade, é verdade. Quando os carros tinham antena, eu lembro que o meu pai colocava lá na ponta da antena a fitinha verde e amarela, sabe? Isso tá plantado no nosso coração, cara. Isso não vai ser arrancado do nosso coração. Eu não tinha percebido isso, cara. Por isso que os rádios de carro pegam mal, porque é de plástico. É terrível. Eu ensinaram pro economista lá que pra pegar rádio tem que ser metal. É uma questão de física. Ah, mas tá amplificada, a anteninha amplificada é a casa do carro. Mas enfim, queridos, vamos lá. Vamos lá dar uma rodadinha de apresentação. Everton Cunha está aqui. Cajezinho está aqui conosco também. Marcos Pianges, Porazinho. Sim, dá oi, Porã. Eu já dei oi. E Maurício Amaral. Oi, pessoal. Meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho. Estamos aqui de agora até as 2 da tarde. Depois estaremos de novo às 3:30 da tarde. Sou brasileiro. Torcendo para que Luiz Fabiano, para que Kaká, para que Robinho, para que a seleção brasileira enfie uma sacola na Coreia do Norte, até porque Portugal empatou a sua primeira partida. Então, se o Brasil ganhar com saldo de gols aí, certamente já dispara na liderança do grupo. Quinta-feira, 15 de junho de 2010, hoje é dia do paleontólogo. Paleontólogo. O paleontólogo é aquele cara que se dedica a estudar, por exemplo, paletas. O KG. Paleontologia. Seres antigos. Fósseis. Ah, dinossauros. Não é seres antigos. O cara, aquele carinha que corre pra levar paleta pro guitarrista lá na hora do show. Hold, aquele é o Hold. É o paleontólogo. Não, aquele é o Hold. Ele é o Hold. E hoje também é dia do Acre. Desde os tempos, mais remotos, o Acre tá aí. Que é paradinha. Na Sapucaí, eu acredito que é o estado e a população. Só índios e vamos pro Acre olhar as estrelas. E o quê? E fazer amor. E nunca ninguém viu. E nem saci no canto do Brasil. Eu e nunca ninguém viu. E nem saci no canto do Brasil. Eu não nasci. Desde os tempos. Talvez o maior hit do Pretinho, né? Designer. Não, tudo bem do Clodovil tudo também. Bem, é legal. Rampa maneira. Como a gente tem hit, porque a gente não faz um disco, né? A gente é burro. O rap das gordas não é legal. Tem o rap do guri. Rap do guri com o MVB. Aliás, o MVB vai estar em Porto Alegre quinta-feira. No Opinião, às 10 da noite, nosso querido parceiro, MVB, lançando seu disco novo. Mas o bonde que eu falei não é esse. Ah, demais. Bom, cara, mano. Pena que aquela, essa o rap do... É, que rap? Como é que é o nome desse som aí, cara? É o rap do Pretinho. Rap do Pretinho, rap, né? Pena que ficou meio bagaceiro no início. Exatamente, Pedro. Tem que dar uma editada pra tocar de novo. Mas isso é o que o povo fala, né? Não, eu tô ligado. Fui lá embaixo e comecei a falar uns palavrões pro público, o grande público da... O público entendia a música, né? Tá bom, então vamos aos destaques comentados do Clique RBS para esta quarta-feira, dia que o Brasil tá parado. Eu cheguei no estacionamento da firma hoje aqui às 10:30 da manhã, não tinha carro no estacionamento. O pessoal não tá indo trabalhar. Cadê o pessoal? 10:30 da manhã? 10:30 da manhã, o jogo é às 13:30 da tarde. Olha, e o banco vai fechar daqui a pouco às 2, hein? Estão em vigor os novos direitos de quem voa de avião. Boa! Quem for afetado por atraso, cancelamento ou overbooking terá prioridade na reacomodação em voos e poderá exigir reembolso integral e imediato da passagem quando o voo tiver sido cancelado ou estiver lotado. Muito bom. As regras valem também para o passageiro que perder a conexão por causa de atraso em voo anterior. Que é muito comum, né? Mas sabe o que eles fazem daí, meu? Eles dizem que a aeronave tá em pane. Tu não tem como saber. Eles dizem que a aeronave tá em pane. Não interessa mais. Eles têm o motivo pra cancelar pra remanejar. Sim, mas não interessa mais. O direito cobre até atraso meteorológico que as empresas não têm como... Como mudar, né? Isso. Então, inclusive, atraso meteorológico as companhias... Um dia eu fiquei no overbooking lá, o cara falou, porque essa aeronave é um pouco menor. Tá, mas é overbooking. É pra isso que estão as novas regras. Ele falou, não, overbooking é contra a lei. Não foi overbooking. Porque a aeronave é um pouco menor. É um pouco menor e tem muito passageiro. É, não, eles se tiram pra palhaço, né? É, cara. Os viajantes deverão ter acesso a telefone e e-mail se seus voos atrasarem por mais de uma hora, a alimentação adequada após duas horas e a acomodação em hotéis se os atrasos forem superiores a quatro horas. Se isso aqui fosse há três, quatro meses no Brasil, por exemplo, as empresas iam quebrar. Quebrar, falia. Sim, mas então vão, né? Mas porque... tomara que quebre então, mano, e que venha, sei lá, uma empresa gringa ganhar dinheiro aqui fazendo um serviço bom, cara. Boa, Pianja. Esse monte de empresa ruim no Brasil, cara. Boa. Tirando os patrocinadores. Tirando o cara, Boa, Tan. Então, com a gente, aí a Avianca, que agora anuncia no grupo também. A Azul, a Webjet, é todas. Tirando essas aí, o resto é uma merda. Mas olha aqui, ó, só pra contrariar. Só pra contrariar, mas pra ver o lado. A VASP não dá, cara. Pra ver o lado contrário, né? 700 ônibus que fazem o transporte de algumas delegações e de passageiros na África, na Copa do Mundo. É da maior empresa de carroceria de ônibus da América Latina, chamada Marco Polo. Isso mesmo, de Caxias, Caxias, né? Do Sul, exatamente. Vale o registro, é porque, por que favor, que baita pra... empresa. Ela tem também lá. Ela tem também 700 ônibus só na Copa, feitos pela Marco Polo, que, aliás, exporta para o mundo inteiro. E falando em Copa, o presidente da African Airlines, né, o South Africa Airlines, disse que 50% dos seus funcionários são corruptíveis. Ele falou em entrevista. Imagina, e os outros 50% não responderam a pergunta. Não estava em casa para responder. E o pior, 30% da bagagem é extraviada. 30%. Mas o presidente de uma empresa aérea falando. Não, o cara que vai viajar de avião, que tem que botar cadeado, cara. Bota cadeado na mala porque é umidade. É umidade, não interessa. Os caras abrem lá, tu não sabe. Muita gente. Depois que entra aquela mala na esteira, tu não sabe o que acontece com a tua mala. Então, coisa de produto pessoal de valor, não deixa. Uma vez eu deixei os produtos pessoais de valor. Olha, no fundo, todos nós somos corruptíveis. Todos nós. Depende da circunstância. Menos e não necessariamente por dinheiro. Porque ser corruptível é ser corruptível por alguma forma, de alguma maneira. Mulher. Entre outras coisas. E cada um tem o seu valor também. Todo mundo tem um ponto fraco. Tem seu preço. Todo homem tem seu preço. Todo homem tem seu preço. O Zagallo, que é o homem sem preço, né? Que falou aqui que ele não tem preço. O Zagallo é priceless. Mais um destaque do Clique RBS. Pomba bate em rede elétrica e cerca de 1000 clientes ficam sem luz em Porto Alegre. É incrível, né? A ave se chocou contra um isolador de energia na Avenida Padre Cacique, na zona sul da capital, e com a colisão o equipamento sofreu um curto-circuito e ficou totalmente danificado. A ave veio a falecer no momento do acidente, cara. E foi encontrada com as penas queimadas e uma das patas decepadas. Procurada pela produção, a família da pomba não quis gravar a entrevista. Tadinho do bicho. Eu quero saber se vai ter indenização pras pombinhas. Ah, não, vou ter que arranjar uma indenização. Cuide bem das pombinhas, gente. Mas tá errado esse negócio de botar fio de luz elétrica no alto, né? O KG, que é um amante de Buenos Aires. Um amante. Londres também. É tudo por baixo, tudo, cara. Por baixo. Mas a maioria Gramado das... também, tudo por baixo. Tem uma rua em Gramado que tu não vê fio na rua. Coisa mais linda do mundo. Verdade. Eu entendi, Gramado é tudo por baixo. Fiquei imaginando uma grama em cima, assim, um gramado em cima. Jardim suspenso. Mas o centro de Buenos Aires é um horror, né, cara? É fio que não acaba mais. Tu vê uns troços assim que é um... Eu acho que é nos bairros mais modernos. Paris é tudo por baixo. Não, mas os caras estão fazendo um estudo pra botar toda a fiação de São Paulo pra baixo da terra, cara. Tu imagina o que... Ah, se conseguirem em São Paulo, tu imagina o que não vai ser pra fazer isso. Vai acabar o fio, né, cara? O custo é muito alto, né? Mas é que como as cidades estão cada vez mais poluídas visualmente, isso ajudaria bastante. Mas o fio vai acabar, tudo vai ser wireless. Vai acabar, tudo vai ser wireless. Tomara. Ou por falar nisso, cara, eu queria deixar um recadinho aí pro pessoal na manutenção lá do estádio Beira-Rio. Pessoal, manutenção do Beira-Rio. As letras do letreiro do campeão do mundo estão estão apagadas. A letra N do mundo está apagada. E é ridículo daí. É campeão do mundo. É campeão do mundo. É ridículo passar pela frente do estádio e ver um luminoso deste tamanho, com esta importância. Eu vou te dizer o seguinte, cara. Nós que convivemos com isso desde 1983, é um estresse, porque seguidamente queima uma lâmpada, uma letra do campeão do mundo. E é complicado. De qualquer forma, tem que ter vistoria, né? E aí, de repente, tu passa num horário que ainda não foi trocado, entendeu? Certo. Porque a troca não é imediata. Gostei, Eu entendi. Até nisso é uma sensação nova do Colorado, né? Pá, queimou a lâmpada do luminoso pra todo mundo. Vocês não estão acostumados. Muito bom. Nova carteira de identidade começa a ser emitida em novembro. Chamada de Registro de Identidade Civil, o RIC. O documento reunirá em uma única carteira o Registro Geral, que é o RG, o CPF, que é o Cadastro de Pessoa Física, e o Título de Eleitor. Sim. Com formato semelhante ao do cartão de crédito, o RIC terá foto, impressão digital, assinatura do portador, código e um número de 10 dígitos com um dígito verificador. E eles querem, inclusive, fazer um convênio com bancos para que a pessoa possa fazer saque também da sua conta corrente já com esse cartão aí. O famoso RIC. Cadastro único, não é? O cadastro único agora mudou, né? Mudou para RIC, né? É RIC. É melhor RIC, né? Eu acho legal, porque faz tudo num cartão. Mas tinha que ter também a carteira de habilitação aí nisso aí, cara. Ah, é verdade. Pô, é documento único para tudo daí, né? Tá certo. É isso aí. Tá certo. É verdade. É por isso que não é o cadastro único, faltou a carteira de habilitação. Exatamente. Quando chegar a carteira aí, vai ser o CU. Aí é bonito. E hoje às 15h30 rola o jogo de estreia do Brasil na Copa. Sou e pra esquentar. E pra esquentar a torcida, um mega trio elétrico já está desde o meio-dia no Largo Zumbi dos Palmares, o Largo da Epatur, em Porto Alegre. É o Supermóvel, com distribuição de brindes e muitas atrações pra agitar a galera. Não esqueça de passar por ali, dar uma conferida nesta novidade. Brasil na África, todos juntos na mesma batida. Uma realização do Grupo RBS e no Cochichos da Beira Mar Norte, em Floripa. Boa. O Supermóvel da RBS, mais o Caveirão 01 da Atlântida e os comunicadores da Atlântida, os queridos Bola, Eltinho e Diegão, agitando a massa catarinense para este aquecimento para o jogo da seleção brasileira logo mais às 3h30 da tarde. Marcelo Depende. É verdade, amigo. Hoje apenas uma notícia, grande notícia. Pode ser verdade, produção. Só uma grande notícia. Produções. São três, Marcelo. Faz Marcelo as três. Não quer trabalhar. Faz as três, Marcelo. Faz as três. Nem eu mesmo aguento mais esse programa aqui. É verdade. Marcelino, cala tua boca hoje. Cala a boca, Marcelino. Tô aí, Marcelo. Fazendo fazendeiro. Tá ali a imagem dele no telão. Tá ali. Foi no telão ali, produção. Tá ali no telão já, Marcelo. Fazendeiro se revolta com nudez de modelo e interrompe sessão de fotos. Um grupo de estudantes fotografava uma jovem nua no parque. É verdade. E o fazendeiro chinês ficou com raiva e atacou os fotógrafos com um pedaço de pau. Ele ficou com uma fazendeira, né? Ele pegou um pedaço do seu não, pau ali. Ele pegou um pedaço de pau, Marcelo. Exatamente. Foi com pau pra cima da modelo nua. Deu de paulada nela, Marcelo. E um chocolate com formato de pênis. Opa! Essa notícia não passou pelo crivo da produção, Marcelo. Quem aqui nunca comeu um chocolate com formato de pênis? Que isso, é verdade. É verdade, amigo. É verdade. É verdade. Tem muito chocolate aí que se disfarça, mas tem formato de pênis. Que isso, cara? É verdade, para, Marcelo. Hein, é bom de chupar. Que isso? Fora, sim. Para. Volta, desgraçado. Quem morde? Elizabeth, que é o nome da velhinha, contou que ficou enojada com a riqueza de detalhes. A velha ficou com nojinho, Marcelo. Com chocolate. Sabe quem comprou? Quem comprou? Põe na tela. Ali, ó. O neto de 2 anos. É o netinho. É o netinho da velha. E poderia ter encontrado o formato do pênis, chocolate, verdade. Se não, a vovó não tivesse abrido antes, né? É verdade, Marcelo. O fabricante recolheu o pacote com o chocolate em formato de pênis e prometeu enviar uma embalagem com chocolate em forma de gota. É a gota. Para a britânica, muitas vezes isso acontece de sacanagem de um funcionário. É sacanagem, Marcelo, é verdade. Vai lá e faz acontece. Isso acontece muito também. Acontece muito. O Marcelino tá querendo te derrubar, botou no TP, a mulher que, se ela não tivesse abrido o chocolate, ele quer te derrubar o Marcelino. Não tivesse abrido, né? Tivesse abrido, Marcelo. Você não tem abrido, Marcelino. Mas você nem está já aí, Marcelo. E a última notícia, um menino americano bateu um recorde. É, ele bateu o recorde, Marcelo. Cala a boca! Cala a boca, Marcelino. Qual foi o recorde, Marcelo? 215 cuecas de uma só vez. Ele usou 215 cuecas de uma só vez, uma em cima da outra? Uma em cima da outra. O nome dele é Jack Singer. Canta muito. Passou seu aniversário de 10 anos colocando as peças. O recorde anterior era 200 cuecas. E agora o recorde é 215 lá no livro do Guinness Book, né? É verdade. No livro Guinness. O livro do Guinness Book. Tem gente que não tem nem cueca, né, Marcelo? Muita gente sem cueca, né, gente? É verdade. Cala a boca, Marcelinho. Muito bom, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelinho. Vai, cachorro. Vai daí, Mr. P. Muito bem. Gurizada do PB, aqui é o Regis Hackenhard, de Santa Cruz do Sul. Repite. Regis Hackenhard, de Santa Cruz do Sul. Tô mandando a mim. Hackenhard, de Santa Cruz. Conhece, Paulo? Claro que eu conheço. Posso conhecer todo mundo, cara. É político, meu. Tô mandando a minha contribuição pra vocês. Tá aí uma montagem que eu fiz da galera do PB, se possível. Ah, tá. Postar no blog do PB e também manda. Certo. Entendi. É visual. Fez uma super montagem. Eu não pude ver, ninguém tá vendo nesse momento, mas depois ele segue dizendo 10 fases da bebedeira. Não sei qual é a relação da montagem com as 10 fases. Não, mas são dois assuntos diferentes. Pois não, desculpa. Nem tudo que você tá relacionando. É verdade. O ideal seria que eu lesse antes, né? Mas isso não chega a ser uma obrigação, material, entendeu? Não, tá bom, não vamos discutir assunto interno. Não, também. Até podemos, cara. É, a reunião agora. Primeira fase da bebedeira, a alegria. Você começa a rir de coisas boas. Segunda fase, negação. Não, sou belos. Apesar de você estar pra lá de Bagdá, você continua falando que tá sóbrio. Eu tô tranquilão, me dá mais um gole. Terceira fase da bebedeira, amizade. Você começa a ficar amigo de todo mundo, do barman, do filme. O Pianges é meu melhor amigo aqui no Prestígio, cara. Os principais, cara. Quarta fase, cegueira. Essa fase é perigosa. Nesse momento você já começa a achar todo mundo bonito. Essa é a fase mais perigosa. Quinta fase. Verdade. Invisível. Nesse momento você acha que tá invisível e que ninguém tá te vendo. Portanto, faz cagada achando que ninguém percebeu. Quando na verdade todo mundo tá olhando pra você. É bem nessa, cara. Sexta fase. Momento da verdade. Perigoso, pois você começa a dizer as verdades pra todo mundo. Peter, sabe aquela tua roupa, cara? Ridícula. É ridícula, cara. Sétima fase. Nostalgia. Nesse momento você chora, dizendo que todo mundo tá ali. É seu amigo do peito, não sabe o que faria sem ele. Abracaxi! Nessa fase também que as pessoas começam a ligar para esse. A Joana. Oitava fase. Entende, Joana. Volta. Eu sou um burro, Joana. Alô, Flavinha, eu te amo. Quem é Renan? Tem um amigo que um dia podre de bêbado ligou deitadinho na cama, na cabeceira. Atendeu o Renan. Que aí surgiu. Quem é o Renan? Quem é o Renan? Renan é nome de Ricardão. Renan. Alô? Quem é o Renan? Oitava fase. Aí o monstro tá quase completo, né, cara? Línguas. É a hora de falar inglês, espanhol, aramaico. Nona fase. Depressão. Depois de rir muito, se divertir, bate aquela deprê. Começa a chorar. Que eu bebo tanto. Puta que pariu, cara. E a décima fase. Amnésia. Pronto. Manda um pra turma 3G do Ernesto. E um Dali Grêmio. Pro Milico Colorado. E um abre teu olho aí, pro Alex. O Alex. Pablo. Pelo menos tem alguém que nem eu. Pra quem, Magnata? O Pablo. Vudi. Vudi. O Pablo Vudi. Tá bom. Tá bom, entendeu? Legal. Parabéns. Sim. Belo e-mail do Regis. E boa. Realmente são essas 10 fases perfeitas aqui do Espírito. Que coisa, né, cara? Muito cara, bom. O que a bebida faz com o ser humano, né, meu? Aí. Vai daí, Cajezinho. Aí aquele grande produtor de laranjas do interior paulista tava desesperado, pois os clientes dos Estados Unidos cancelaram os pedidos. E ele veria a fruta apodrecer nos armazéns. Que ingresilha, cara. Para relaxar um pouco, resolve comprar um pouco de prazer e esquecer os problemas. Boa. Chega, escolhe uma monumental morena e vai pro reservado com ela. Aí ela começa. Amor, você parece tão estressado. O que eu posso fazer pra você relaxar um pouco? Ajuda se eu chupar um pouco. Olha, até ajuda. O problema é que são 70 toneladas de laranja. É no limite essa, cara. Caras, eu tava olhando aqui. Tava olhando na internet aqui no Clique RBS várias fotos do Brasil na África e tal, torcedores, aí torcedores de verde e amarelo e tal. Então eu tenho aqui algumas dicas de etiqueta pra não se queimar no trabalho durante os jogos da Copa, Porã. Presta atenção, Porã. Rapidamente aqui, pequenas atitudes evitam que o trabalhador perca pontos no ambiente da empresa. Primeiro, antes de ir ao trabalho uniformizado, verifique se a empresa permite, porra. Não, para aí. Aqui a empresa não só permite, como incentiva. Porra. Quem é o Renan? A torcida RBS, velho. Eu tô na torcida RBS, velho. A torcida Coruja, o cara, 4 anos atrás. Oito anos. Como marcou, né? Controle-se ao torcer. Nada de exageros. Viu, KG? Agora é com KG. Nada de exageros, KG. Tá. Felipe Melo, tomando lento, tá? Mantenha uma atitude respeitosa com os colegas. Tá, agora é o piano. Eu disse pra ti, seu filho do mamãe. Não consuma bebida alcoólica na empresa. Isso é pra todos nós aqui. Procure não gritar ou falar palavrões nos gols perdidos, nem em faltas mal cobradas. Ah, isso hoje. Seja cortês com as colegas. Ah, importante. Ceda ao melhor lugar, procure ser gentil e cavalheiro, as pessoas irão notar e você vai ganhar pontos. Não leve cornetas, apitos e outros adereços para o trabalho. Aí, Lelê. E vuvuzelas. Se for combinado de levar lanches, pipoca e refri, não se esqueça de ajudar na limpeza do ambiente depois do jogo. Sim, porque acaba o jogo, vai todo mundo embora. Todo mundo embora, segue a vida na firma. Lembre-se de levar sua parte, caso haja combinação de dividir os lanches. Trouxe pipoca, Porã? Eu trouxe aqui a pipoca. A Mariola, não trouxe a Mariola. Eu trago a minha parte, né, Magnata? Tá bom. Eu trouxe pipoca também. Após o jogo, volte o foco para o trabalho. E não leve parentes e amigos para assistir aos jogos o Deco. Na empresa, a menos que a direção convide. Boa, como foi o caso aqui, nós trouxemos o nosso amigo Lelê. Convidamos o nosso amigo Lelê da Vuvuzela. Não, teu amigo Lelê. É o Lelê. Meu não. Não é teu amigo? Claro que não. Ele trouxe a Vuvuzela. Mas Lelê não é amigo, Lelê é do Bola aqui do Rio Grande do Sul. Pô, mas é meu amigo, né, cara? É colorado. Não é amigo. Não é categoria amigo, é categoria quase colega de trabalho. Fala por ti, cara. Eu falo que ele é meu amigo. Lelê é meu bruxo. E o Calheiros disse talvez viesse. Tá, Luciano Calheiros também. Sabe que outra dessa de acompanhar o jogo na firma. Eu tô imaginando já na firma, aquela reunião, todo mundo, seja num telão, numa TV e tal, vai ter uns 3 ou 9 ali que vão querer crescer, porque sempre tem uma colega bonita. Isso. E começar a dar comentário do jogo. Sim, né? Mas esse cara não joga nada. Podia botar o Ramires, isso, né, cara? O Ramires tá jogando. Pior que eu começar a comentar sobre a Coreia do Norte. Sim. Não, eu que acompanho o campeonato nacional da Coreia do Norte. Esse tal de Kim Jong-un aí, ele é muito bom. Tem alguns que acham que é agora, né? Agora eu vou deixar essa mulher enlouquecida. Ela vai ver o que eu conheço de futebol. Olha aí, Porazinho! Cara, eu tenho uma pequena piada velha e uma enorme lista aqui de abraços. Então vai a pequena piada velha. Vamos. Agora. Escolhe um. Piada velha do Porã! Apoio! Antigripal Tefu! Agora nas versões Tefu Noite e Tefu Dia! Que maravilha, hein? Essa piada vai para o pessoal, os garçons lá do Boteco Natalício na Cidade Baixa, o Thiago Pele Branco. Foi do Natalício ontem, Porã? Não, foi sexta. Thiago Pele Branco, o Marcos Zacarias, o Anderson Batatinho, o Inácio Gaúcho de Canoas, o Gusto de Canoas, o Zoé Bombom, o Emerson Zina, o Douglas Narigão, o Ney Bunda, o Johnson Mano, o Cristiano Presuntinho. Que beleza. Presuntinho. E tinha mais uma lista aqui embaixo aqui que o nosso colega André da cidade passou, que é o Kleber Dutra, o William Thomas, o Felipe Genro, galera da DPS que tá sempre ligada no Pretinho Básico. Vai na piada, pô. É comigo mesmo. Comigo mesmo. um bêbado tava tentando abrir a porta da entrada de casa. Quando chega um guarda e fala: o que é isso, meu rapaz? Você está tentando abrir a porta com um charuto? Ah, não acredito, será que eu fumei a minha chave? Acho que o pessoal merecia uma piada melhor, pô. Pois é, cara, mas é. Depois de ouvir toda a lista de abraços, enfim, cara. Enfim, né, cara? Então vai uma pros garçons lá. Tá. Uma descontraída festa de debutantes, o sujeito enche a cara, começa a dar o maior vexame. Ah, meu Deus. Um dos convidados resolve tentar ajudar, né? Vem cá, o senhor não quer tomar um táxi e ir pra casa? Escute-me, só tem uma condição. Qual a condição? Tudo bem, qual é a condição? Depois que a gente tomar esse tal de táxi, você toma um uísque comigo. Muito bom, mais um. Sensacional, Porã. Mais um. Capricha, né, Porã? Capricha. Eu tô tentando, cara. Duas amigas se reencontram depois de muito tempo. Oi, há quanto tempo? Como é que tu vai? Aí eu vou bem, e você? Ah, eu vou super bem, amiga. Soube que você casou. Como vai seu marido? Ah, você não sabe. Ele morreu faz 2 meses. Ai, que horror, amiga. É, um horror. Ah, mas o que foi que aconteceu? Ah, foi tudo muito rápido. Eu pedi pra ele comprar açúcar no supermercado, aí veio um ônibus e passou por cima dele. Caraca. Ai, mas que coisa triste. Pois é. E você superou o trauma, amiga? Olha, foi difícil, mas eu superei. Tomei o café sem açúcar mesmo. Cada vez melhor, hein, Porã? Tá bom, Porãzinho. Tá bem. Vamos fazer os classificados, porque já estamos a 2 horas do jogo de estreia da seleção brasileira. Maluco, com muito gol. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Mais 2 ofertas. Olha só que beleza isso aqui. Vendo o receiver Gradiente modelo S106. Inclui tape deck, toca discos e caixas do mesmo modelo. Ótimo estado de conservação e funcionamento, todo original. Foi comprado pelo meu sogro em 1981. Olha, caraca, na mescla. E tem um manual de instalação. Faça sua oferta para o e-mail lembracag@gmail.com. Sério? lembracagcage@gmail.com. Demais, Marco. Marco de Santa Cruz mandou aqui. Muito bom, velho. O outro é um Fiesta Hatch, nascido em 2006, com cara de um ano mais novo, 2007. Completão de fábrica significa tudo que o cara escreveu aqui. Se é completo de fábrica, eu não vou ler. Tem 26 linhas aqui. Tá ar-condicionado, direção. Ele tá concorrendo contigo de alguma forma, cara, que tu não quer ler o anúncio dele? Não tá, cara. Eu não tenho loja de carro pra vender. Não, isso tem, que eu digo pra combinar antes do programa. Não adianta. É bom. Tá bem, vou ler então, cara. Completo de fábrica, ar-condicionado, direção hidráulica, ar quente, vidros e travas elétricas, alarme interface, então na cor bronzeada, estilo já do verão, prata Riviera, com todas as vacinas em dia, sempre troca o óleo, tô vendendo, pois meu dono, quem tá falando aqui é o Fiesta, entendeu? É o Fiesta. Ele tá dizendo: estou me vendendo, pois meu dono não quer saber mais de mim, estou chateado e quase deprimido. Bom hoje, hein? Tá criativo, né? Pois está chegando na nossa família, ou minha ex-família, um bebê, e meu dono acha melhor comprar um carro mais espaçoso, um estilo sedã, que eu acho muito brega, por sinal, aqueles carros com aquelas bundas largas e altas. Afinal, um carro tem que ser do porte físico igual ao meu, saradão. Bom, me coloco à disposição de um futuro dono, ou como prefiro dizer, um pai ou mãe, uma família. Boa. Ou um baladeiro, pois adoro festas, mas há muito tempo não saio à noite. Bom, tô à procura de qualquer coisa. Estou com minha certidão em dia, o IPVA 2010 pago, e você me leva pra casa por apenas R$21.700. Qual é o carro? É um Fiesta Hatch 2006, modelo 2007. Fiesta é nome de motel, né, cara? Dá pra fazer várias coisas aí dentro. Muito bem, e-mails para o Maico Pinheiro. O Maico Pinheiro. maico@cibernetica-rs.com.br. Maico Cibernético. Parabéns, cara. Ele é um bom marqueteiro. Ele vendeu bem. Era criativo. Tá bom. Show do intervalo, galera. Voltamos em seguida. Vamos faturar. Opa, vem o Almirante. Vamos lá, Almir. Manda bala aí. Vamos faturar, galera. Vamos faturar, que aqui o seu desclassificado é anunciado. O padeiro não quis me comer. Que isso, cara? O leiteiro também não quis me comer. Todo mundo me olha, mas ninguém quer me comer. Já começa a cheirar mal. Vá no boteco dormir, comer uma empadinha suspeita no capricho. Ninguém quer comer lá, querido. Depois a gente vai lá depois do programa. E tem uma promoção: se achar um camarão na empadinha, ganha uma moto. Agora sim, então, show do intervalo, 27 para as duas. Voltamos em seguida ao vivo da África do Sul com Potter. Segura... Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. O melhor som da FM, 20 minutos para as duas da tarde, doutor Alceu. Muito obrigado a você que escuta Atlântida também pela internet em outros países, outros continentes, outras cidades aqui bem pertinho, mas ouve pela internet. Obrigado, são mais de 15 mil ouvintes na internet nesse momento ouvindo o Pretinho Básico, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico. Bola, bola nas costas. Vamos lá, doutor Alceu. Peter, o Brasil já saiu do hotel lá, doutor Peter. Opa. Já tá indo pro estádio, pro Ellis Park. Ellis Park. Repite. Ellis Park. Ellis. Vamos falar com o Potter lá na África. Vamos, e aí, Potterzinho querido, tá nos ouvindo aí, mano? É verdade, deu um problema. De novo, cara. Infelizmente, infelizmente, isso, a linha tá com problema. Tá com problema a linha? Porcaria, né, doutor Pepe? Mas de manhã teve lá Nova Zelândia com a Eslováquia, um baita jogo. O melhor jogo da Copa até agora, disparado. Foi 1-1. Não, sensacional. Ô, Casa Grande, a linha tá com problema aqui. O que faz? Maradona! Vou ligar pro Maradona. Liga pro Maradona pra resolver a linha aí. Portugal e Costa do Marfim ficou no 0-0, uma bosta de jogo. Ô, cara, mas a Costa do Marfim surpreendeu. Jogo, querido doutor Alceu, boa tarde, né? Boa tarde, Meira. Querido Porão. Boa tarde, querido KG, tá bem? Boa tarde, querido Almir. Boa tarde. Ele não me cumprimentou, ele não me chamou. Bota, querido Vetter, boa tarde, doutor Meira, como é vai? É verdade, Meira. Bota. Boa tarde, Marcelo, querido. Boa tarde, Marcelo. Meira, boa tarde. Paulo, querido. Dirceu, querido, sempre, né? Às vezes acabo me esquecendo, né? Mas quero também dar boa tarde, né? Ao querido Meira, como é que tá, Meira? Duda, Calvin, boa tarde. Oi, tudo bom, seu Meira? Boa tarde, Joãozinho, né? Querido, Joãozinho. Boa tarde. O gaúchão. É isso aí, querido. Meira, tamo aí. Duduzinho, é isso aí, cara. Né? Querido. Aí, seu Meira, tudo bom, seu Meira? Eu estou ficando, né? Um pouco queridos do Pretinho. Tudo bem? Luiz Onofre, como vai? Querido Clô, boa tarde, querido Clô. Boa tarde, né? Tem uma vaguinha pra mim no Grêmio ano que vem. Ronaldo Nazário, né? Querido Ronaldo. E aí, cara? É isso aí, cara. Já falei com o cara. Morrendo? O gordo, né? O gordo. E aí, Samir? Josias. Querido Josias. Pô, eu acho que agora não tem mais ninguém, né? Agora acabou o comentário do mesmo. Boa tarde. Olha aí o Cid. Querido Cid, que tanto. O Potter tá na linha. Alô, Potter. Boa tarde, querido. Né? Potter. Não temos Potter, não. Querido Potter. No dia que a gente mais precisava do Potter, que tá lá há 3 meses na África do Sul. No dia que a gente mais precisava, ele andou pro programa. Ah, vai estar tá na gaúcha, detalhe. Que tá na gaúcha, ô chinelo. Faltou planejamento. Ele já vinha demonstrando isso quando estava aqui em Porto Alegre. Um certo desinteresse pelo programa. É verdade. Né? Potter na linha 2. Vou falar com ele aqui então. Fala, Potter. Boa noite, rapaziada, aqui, pelo menos, bom dia por aí. O jogo do Brasil vai ser jogado com uma sensação térmica de -4 graus. Agora, eu nunca tinha visto isso, -4 graus. Agora tá apontando 1 grau, e aí com o ventinho em Ellis Park vai estar -4 graus. Acho que a seleção brasileira nunca jogou no frio assim. Talvez em algum lugar da Suécia, na Finlândia, na Rússia. Mas é tenebroso, e o pior de tudo, existe uma grande possibilidade de um estádio lotado. Não havia mais ingressos. Os cambistas que também existem por aqui estavam colocando a venda por preços exorbitantes. Daqui a pouco tem no blog lá, no clickesport.com.br/ vou começar a colocar fotos de brasileiros, de gaúchos e catarinenses que estão por aqui. Ah, eu vou falar muito pra não atrapalhar vocês aí. Não, mas não é nem isso, cara. É que o som tá muito ruim, não dá pra ouvir mesmo, mano. Não, não querendo ser indelicado contigo aí, mas não tem condição da gente ouvir daí, tá? Tá, mas tudo bem, sorte pra nós. Obrigado. Sorte pra nós, até mais. É, se puder fazer um contato com um sonzinho melhor durante o jogo, tamo gigante. Valeu, obrigado, um abraço, Brasil, Potter. Gil. E aí, doutor Alceu? Pelo menos conseguimos uma linha, né, doutor? Tá aberto, o doutor Meira acaba de dar um abraço. O querido, né, querido Felipe Matione, né, que esteve ontem no Bola nas Costas da Atlanta para o Rio. Os gaúchos, para os gaúchos, e disse, né, da admiração que tem pela minha pessoa, e da evidente, né, que eu também digo o mesmo em relação, consegui a ele, não é? Então fica aqui o meu abraço e torcemos para o Brasil e que o planejamento se confirme da equipe chegar até a final. Quero também. Tá bom, doutor Meira, muito obrigado, doutor Meira. Esteja conosco aqui hoje às 13h30 da tarde para assistir ao jogo. Vou ser comentarista hoje. Isso, vou comentar o jogo. Objetivamente. Poder de síntese. Doutor Pedro, sabe o que os coreanos comeram no almoço, doutor Pedro? O quê, doutor Alceu? Bolinho de arroz. Oh, que beleza. É bom o bolinho de arroz, hein? Então sobrou arroz ontem. Eu quero mandar um grande beijo pra minha sogra, que faz o melhor bolinho de arroz do mundo. Não, a minha sogra faz, cara. Eu não comi o bolinho da tua sogra ainda. Vamos trocar os bolinhos. Mas o da minha eu já comi, vamos trocar de sogra por uma semana. Será? Ah, vai no programa Troca de Sogra. Pode cortar tuas unhas, velho. Vai trocar o certo pelo dúvida. Não tá precisando cortar os garrão lá do pé? Não. Meu, eu corto minhas unhas, cara. Pô, que isso? Não é que o poré não alcança. Eu preciso de alguém. Então tá. Vai, Maurício. Ô, meu, tá a fim de se sentir no estádio durante os Jogos do Brasil? Adoro. Sim. Então convide a galera pra assistir os Jogos do Brasil na Arena Coca-Cola. Uma super estrutura montada pela Coca, com telões de LED, shows, ações especiais e distribuição de brindes super legais pra você e todos os amigos fazendo a festa juntos com a seleção. Se liga na agenda e começa a se programar pra torcer pelo Brasil na Arena Coca-Cola. Hoje, Brasil e Coreia, a partir das 14h30 da tarde, no Largo Glênio Pérez, centro de Porto Alegre. Dia 20, domingo, é a vez de Brasil e Costa do Marfim, a partir das 14h30 da tarde, no Parcão. É verdade. E na última rodada da primeira fase, vai ser contra Portugal, a partir das 10 da manhã, de novo, no Largo Glênio Pérez. Vá preparando a sua torcida, a Arena Coca-Cola, comemore do seu jeito. Tá muito bom, seu Maurício. Tá bom demais. Ai, agora vamos fazer o seguinte, cara, eu sou obrigado a fazer isso, não vou fazer o quê, né? Sou obrigado. Lá, lá, lá, lá, ei, lá, lá, lá, lá, ei, lá, lá, lá, você que veio de chapéuzinho pra firma hoje. Você que veio com a camiseta pichaí. Você que está no motel com a sua secretária neste momento. Você é muito óbvio. Você está deixando a desejar com a sua mulher. Sua patroa vai estar no motel hoje durante o jogo no Brasil. Você vai estar vendo o jogo no Brasil com seus amigos. Sua mulher vai estar no motel com seu amante. Seu amante que não gosta de futebol. Mas bem, mas vamos a mais um e-mail. Mais um e-mail. O amante até gosta de me engasguei. Mais um e-mail sobre o quiz da Copa. Atacante da seleção da Espanha que estreia amanhã na Copa do Mundo. Alternativa A, Davi Cidade. Alternativa B, Davi Metrópole. Alternativa C, Davi Povoado. Alternativa D, Davi Vila. Oi! Questão de número 12, meio campista da seleção da Holanda. Alternativa A, ônibus der Vaart. Alternativa B, metrô der Vaart. Alternativa C, bondinho der Vaart. Alternativa D, piruinha der Vaart. E alternativa J, van der Vaart. Oi! Seleção da Costa do Marfim tem o técnico alternativa A, Sven Goran Motorola. Alternativa B, Sven Goran Nokia. Alternativa G, Sven Goran iPhone da Apple. E alternativa D, Sven Goran Ericsson. Questão de número 14. Atacante da Costa do Marfim, Didier Álcool. Alternativa B, Didier Tabaco. Alternativa C, Didier Analgésico. E alternativa D, Didier Drogba. Oi! São só mais 42 questões. Questão de número 13. Atacante do Japão, Keizuki GM. Alternativa B, Keizuki Peugeot. Alternativa C, Keizuki Volkswagen. Alternativa D, Keizuki Citroën. Citroën. Alternativa F, Keizuki Honda. Oi! Mais imbecil. Agora é a última questão. A última questão. Questão de número 29, lateral da seleção da Alemanha. Alternativa A, Felipe Poliester. Alternativa B, Felipe Seda. Alternativa C, Felipe Cotton. Alternativa D, Felipe Lã. É isso aí, galera. Abracetas. Oi, mas você hoje vai ser corno. Você que gosta de futebol vai ser corno hoje à tarde. Porque sua mulher tá com a vuvuzela bombando. A vuvuzela da sua... A vuvuzela da sua mulher tá bombando hoje. Vai daí, Mr. P. Bicha! Mandou aqui pra gente, só um pouquinho, mandou aqui pra gente o nosso querido ouvinte Digo. Não. Como é o nome do ouvinte? É Tiago César. Tiago César, valeu aí, Tiago. Obrigado, um abraço. Vai, Pia. Dois portugueses assaltaram um carro forte e cada um levou um malote fechado. Meses depois, se encontram. Ah, é, meu, só tinha... Ô, Manuel. Só tinha conta, meu. Tinha muito dinheiro no teu malote. Que nada, R$800 e alguns cheques pré-datados. E o teu, nem te conto. Tava assim de notas promissórias. Já acabei de pegar a última onda. Mais um. Acho que pegou de calça curta. Tem o Manuel aí? Tem, sempre tem. Manuel, senta na cadeira do dentista. Quanto custa para arrancar este dente que estou a te mostrar agora, seu estúpido? São R$200. Porra, R$200? Porra! Mas o senhor não leva nem 5 minutos para arrancá-lo. É, mas se o senhor quiser, posso arrancar bem devagarinho. Uia! Aí, Cajezinho. Mais uma aqui, o sujeito caminhava tranquilo perto de um cemitério. Ainda tem o cabelo no espaguete hoje, hein? Daqui a pouquinho. Quando de repente houve suspiros seguidos de gritos. Algo como. Ai, ai! Ai! Encucado com barulho, resolveu chegar mais perto pra verificar o que que era. Conforme ia chegando mais perto, o barulho aumentava. Ai! Ai! Ai! Notando que o barulho vinha de trás de uma catacumba, o sujeito estica o pescoço meio desconfiado quando se depara com dois ceguinhos fumando um cigarrinho. Um dava uma tragada, passava pro outro. Ai! Muito bom. Quem mandou demais? Quem mandou foi o... Diz o nome, ele manda ou é, não diz o nome. É verdade. Diz do início ali, ô burro. Boa noite, é galera. Não, tem uma piada muito boa, gostaria que fosse o árbitro. Não tem. É. Chega o doutor Almir, chega no hospital. E aí, querido, como é que estão os dentes? Pro estagiário. O estagiário responde: morreram 4, Almir. Putz! E o que aconteceu com os outros 6? Não quiseram tomar o remédio que o senhor receitou. A Bárbara Magnus manda aqui verdades e ou manias da Copa. Olá, PBs. Eu estou mandando algumas manias e ou verdades da Copa. Primeiro, a paradinha. Foi até proibida, mas todos dão uma paradinha no que estão fazendo pra olhar a Copa. Só paradinha aí pra gente ver o jogo aí, Magnata. Boa. Depois botar na roda aí os quitutes. Pipoquinha, os quitutes ecológicos. Eu tô fazendo lá. Umas paradinhas com banana. Traz bem legal. Germe de trigo é muito bom. Moda verde e amarelo. Só se vê durante a Copa e até a próxima Copa a gente com roupas verde e amarelo, né? Só hoje, né? Só o jogo do Brasil, meu, tá? Domingo. Palpite. Agora todos vão dar palpite, né? Até quem não entende nada vai dar palpite. Eu. Propaganda. As lojas vão fazer propaganda de seus produtos com jogadores de futebol. E filho, Os pais fanáticos por futebol vão colocar o nome de seus filhos com os nomes Dunga. iguais aos nomes dos jogadores. Espero que tenham gostado. Sim. Manda aí um... Pode ficar tranquilo. Não, querido. Não, é o Cala a Boca Marcelino. Cala a Boca Marcelino! E o É Comigo Mesmo pra mim. Ah, Poranto é gostoso, eu te amo. É gostoso. Apesar do meu preferido ser o Piangers, que é o mais importante. Não, um Piangers dos principais. Acha que é. É o meu preferido, apesar. Ah, não. Eu tá sou ótimo, preferido, viu, apesar do Piangers ser o mais importante. Tá. Adoro todos vocês. Quando vai ter balada do Pretinho em Torres, Maurício? Ah, alô, você é empresário de Torres. Em agosto. Contato com o Pretinho. Em sábado agora. Né? Em sábado. Sábado agora tem balada do Pretinho em Porto Alegre. Cala a boca, Cachê. É, meu. Sábado agora tem balada do Pretinho em Porto Alegre no Café Madrid. Você é nosso convidado especial. Café Madrid. Pô, queria dizer o seguinte, cara. Na sexta-feira, quero convidar a galera pra na sexta-feira fazer mais uma reunião dançante no Segredo em Porto Alegre, a terceira deste ano, a terceira em que certamente vai ficar muita gente de fora, portanto, chegue cedo, vou continuar distribuindo LPs vinil. De presente, de vinil pra galera, o LP que eu tocar no prato na festa, eu vou tirar do toca-discos e dar de presente pra galera. Não, então abraço. É nesta sexta, Vila no Cruzeiro. Segredo, mais uma reunião dançante. Vai daí! Vila Cruzeiro, todo mundo lá, põe o seu boné, chegue lá com o seu moletom de jogador de futebol no Café Segredo e apareça, não precisa pagar nada, entrada franca, livre, liberada com... Não, cara, não fala nada no celular, do Alexandre Fetter. Ô, meu, olha só, 4 minutos para as 2, vamos ao cabelo no espaguete, não há tempo para mais nada, já estamos na ansiedade de ouvir Galvão Bueno. Casa Grande e Arnaldo César Coelho para o Jogo do Brasil. É, né? É esse trio, né? Trio principal. É o Falcão hoje, hein? Ah, melhor ainda com o Falcão, cara. Então tá. Adoro o Falcão. Vamos adoro. Lá, cabelo no espaguete. Na sequência tem um pedacinho de barracão na programação da Atlântida. E logo mais às 13h30 estamos de volta com o Jogo da Seleção. Vamos ouvir aqui cabelo no espaguete. Rede Atlântida apresenta Cabelo no Espaguete. A vítima hoje é Cagê Lisboa, do Pretinho Básico. Veja como ele se saiu. Alô. Alô, é Cagê? Oi. Tudo bem, Cagê? Aqui é Fausto, tudo bom? Oi, Fausto, tudo? Tudo bem. Cagê, é o seguinte, eu gostaria de falar com você um minuto. Eu sou produtor do cantor Rubens Guanais. Certo. Eu não sei se você conhece. Aham, sim. Olha só, gostaria de ver a possibilidade do Rubens ir fazer alguma participação no seu programa, na Itapema, no Rock and Blues. Aham. Tá, assim, Alfonso, eu preciso dar uma ouvida no trabalho dele antes. Tu tem como marcar alguma coisa, algum material dele, alguma coisa assim? Pô, mas é estranho, eu já deixei mais de 2 CDs... Vocês não ouviram nada dele ainda? Não, eu não recebi, tu não deixou nenhum pra mim, né? Eu não recebi nenhum em mãos. Eu já deixei sim, eu acho que... Não. Se tu quer deixar alguma coisa pra mim lá... Eu acho que eu vou mandar um CD e juntamente disso eu gostaria de combinar com você, de repente alguma coisa, eu sei que você faz festas aí em Porto Alegre, certo? Aham, sim. Então gostaria de repente alguma participação do Rumen nas festas, Cagê, não sei o que você acha. Tá, tu faz assim, tu manda pra mim o CD dele de novo, tá? Cagê, em relação a essa reunião, pra eu não perder viagem, pra ir até Porto Alegre, quando é que a gente pode fazer essa reunião, então? Tu me liga na quarta ou na quinta, quando eu já tiver com o CD na mão. Então eu vou marcar um voo pra mim na quarta-feira, e você, de repente você pode me receber no aeroporto ali? É, eu chego ali por volta da 1h30. Pois é, quarta-feira é complicado pra mim nesse horário, porque eu tenho um outro programa que eu faço. Sabe? Seria interessante você fosse me buscar e a gente ia fazer a reunião pra eu nem ficar muito tempo e não gastar com hotel, né? Sabe como é que é essa coisa? Nesse formato não tem como fazer, porque eu tô no meio de um programa nesse horário, 1h30. E se eu ficar em Porto Alegre, não sei se você conhece alguma boate que a gente poderia fazer, de repente ter as suas festas, rolam na quarta-feira essa festa? Quarta-feira... não, tem que marcar alguma coisa antes, né, Fausto? O que a gente poderia marcar, de repente, na quarta-feira? Tem alguma alguma boate legal, tenho. Assim? Não, tem que ser com mais antecedência, não. Pô, tem mas você anda ocupado, hein, Cagê? O que mais que você tá fazendo além desses programas aí na rádio? tô fazendo, tô trabalhando diariamente, né, tia? Pô, se rolar mesmo, eu ofereço um show de graça pra você, sabe, não cobro nada. Tá certo, então me manda um e-mail, me manda o CD que eu dou uma ouvida. E aí a gente volta a falar semana que vem. Tá certo, então, eu não tô atrapalhando você, né? Não, não, claro que não. Se eu dormir em Porto Alegre, vamos fazer uma festa lá nas garotas lá, não? Que garotas? Pô, eu sei que aí tem uma tia... Fazer um baldinho, sabe como é que é essas coisas? Amém, podemos fazer então. Então perfeito então. Então tá, vamos falando então. Tá certo, obrigado, Cagia. Grande abraço pra tu. Ok, um abraço. Fábio. Muito bom, 14h, ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Vem aí o Barracão e logo mais, depois das 13, estamos de volta já em definitivo pra assistir ao jogo da seleção brasileira com toda a audiência da Atlântida. Segura a onda aí, rapaz.